Um grande, já na cobrança, o número 6, Marcelo. Já tinha falta, hein, Júnior Moreno? Acabou dando falta, né, Chagas? Lá no setor da esquerda, chegando por lá, o Pedro Júnior. Tá aí, portanto, a bola, na verdade, bateu do braço ali, foi um toquinho. Já bateu essa bola, tocou direto, quem sobe? A zaga subiu mais forte ali. Olha o Bruno Rafael, tirou essa bola, mas já recupera o Caldeirão Grande do Piauí. É o Pedro Júnior ali na disputa, vem por lá agora na subida. Mas sobe ali o Samuca na disputa, já recupera a equipe do Caldeirão Grande agora pelo lado esquerdo, tocou agora, foi ao chão, disse que não foi nada, bateu, se precipitou, tá caído por ali o jogador que é o Pedro Júnior Moreno. Ele teve uma disputa lá com o Samuel, né? O Samuel já encosta por lá, ele acabou levando o pior, já tá caído, mas já tá se levantando. Tá aí, portanto, já tá de pé, tá tranquilo agora para o jogador, que é o Pedro Júnior. Nenhuma movimentação, Júnior Moreno, nos bancos de reservas? Nenhuma movimentação, Chagas. Só o técnico Hilderlan, da equipe do Caldeirão Grande, chegou e chamou ali o número 5 Abelho para passar uma orientação, Chagas. Tá aí, portanto, que é hora de mudar, se falando nisso, já vai ter mudança, viu, Júnior Moreno? Ei, Chagas, já a gente confirma quem entra e quem sai, Chagas. Tá legal, então, daqui a pouquinho tem mudança no Caldeirão Grande do Piauí. Vai mudar o técnico Hilderlânio, resolveu mudar uma peça para ver se dá uma melhorada na equipe do Caldeirão Grande, que está estreando e até agora está perdendo pelo placar de 1-0. Olha a equipe de Campos Salles, que vem por ali agora, tocando com o Vinícius, tocou agora com o Anderson. O Anderson mais uma vez com o Vinícius, acabou perdendo essa bola. Tocou, é o ataque da equipe do Caldeirão Grande do Piauí. É o Júnior Moraes que vem, tocou agora com o Cristiano. A zaga chegou ali firme, tocou para fora. É escanteio, Júnior! Escanteio, chega com um perigo, a equipe de Caldeirão Grande. Agora escanteio pelo setor da esquerda, Cristiano na cobrança. Aí, portanto, não vai ser autorizado, já foi autorizado? Quem entrou, quem sai então, hein, Júnior? Quem sai é o número 6, Marcelo, para a entrada do número 8, José Neto. Então, é o Zé Neto. E é isso? Isso mesmo, Chagas. Zé Neto, número 8. Ah, é, entrando no lugar do número 6, Marcelo. Olha agora, na equipe do Caldeirão de Campos Salles, na tentativa, mais uma vez, bateu. Ali meio que pressado, ali o Suquita, mas foi pra fora. Olha a disputa aí, então teve mudança, Júlio, Orlando Lacke. Zé Neto no lugar do Marcelo. O pessoal tá mexendo idêntico, né? O Campos Salles tirou o lateral esquerdo para a entrada do Anderson. Olha o Suquita mais uma vez por ali. Já marcava o impedimento. Continua rolando. Pois é, e agora o Caldeirão Grande tirou outro lateral esquerdo para entrar o camisa 8, Zé Neto. Já as modificações que os treinadores costumam fazer na tentativa ou de dar chance a quem está no banco ou de reverter uma situação. Mas vamos esperar que agora faça um pouco mais de tranquilidade, até porque está na frente do placar, é para ter a cabeça um pouco mais ligada no jogo. Aí, portanto, já 20 minutos de bola rolando. Um para a equipe do Caldeirão de Campos Salles, 0 para a equipe do Caldeirão Grande do estado do Piauí. Houve mudança recentemente. Então, Zé Neto, número 8, no lugar do Marcelo, do número 6, da equipe do Caldeirão Grande. E agora está saindo o Bruno Rafael, hein, Júnior Moreno? Bem, Chagas, saindo o Bruno Rafael para a entrada do número 21, Janiel. Então está entrando o Janiel. Foi que o cansou, Orlando. Não está acreditando no taco aí do Bruno Rafael. O que, que você acha, hein, garoto? Ele, infelizmente, mais uma vez, sai chateado, né? É verdade. Sai chateado porque foi substituído. Ele estava rendendo até que bem. Olha aí, Chagas. Olha o Suquita já invadindo a grande área. Pode caprichar pelo Sassarico por ali. Ainda o Suquita tocou rapidamente. Ali com o Madá, foi por lá, veio pra cá agora. Suquita é quem tá fazendo carnaval e é falta. falta em cima do Suquita, falta em cima, quem cometeu foi o Pedro Júnior, que recebeu o amarelinho, Júnior. Estou recebendo amarelo por essa falta em cima do Suquita, e fazer ali uma triangulação com o Madá, né, tentando interceptar ali a zaga adversária, e acabou recebendo essa falta. Falta perigosa para o Caldeirão de Campos Sales, Chagas. O Suquita fez um carnaval por ali, hein, o Orlando Duarte? Fez, ele é habilidoso, por isso que ele deveria jogar mais centralizado, para aproveitar essa qualidade dele. Porque joga na ponta, fica muito distante do gol. Aí, portanto, é falta para a equipe de Campos Sales. Madá, quem vai para a cobrança, deixou justamente agora para o jogador, que é o Rony, mas não deu. Sobrou ali ainda para a equipe de Campos Sales. Tira de qualquer maneira o Edgar para a equipe do Caldeirão, do Piauí. Vem tocando por ali agora na tentativa. Sobrou agora, deu de ali, deu um carapé, na verdade, ali na jogada, o Madá, hein? Mas recupera, olha a equipe de Campos Sales, o Suquita tentava a jogada, sobrou mais uma vez, vem trabalhando essa bola agora, com o Suquita, mais uma vez o Suquita foi lá, foi o drible, conseguiu, sai jogando agora, ele na disputa justamente com o Vinícius por ali, acabou perdendo justamente com o Madá, na tentativa, foi por lá, que bola feia, hein? Recupera a equipe do Caldeirão, pode acontecer algo interessante, bateu! O Júnior Moraes, goleiro, mas foi fraca, né, Júnior Moreno? Muito fraca, Chagas, o Fábio estava muito bem centralizado, fez uma grande defesa, corta a defesa do Caldeirão de Campos Sales, lateral para o Caldeirão Grande, já cobrado, Chagas. Já cobrou, lançou lá dentro o Júnior, olha o João, pode ter ali uma boa jogada, tira a zaga de qualquer maneira, sai pela linha de fundo, é escanteio, hein, Júnior Moreno? Mais uma vez, chega com perigo, Caldeirão Grande, é mais um escanteio aqui pelo setor da direita, Chagas. Tá pressionando a equipe do Caldeirão Grande do Piauí, é mais um escanteio, jogou lá dentro da confusão, quem sabe foi lá, bateu, mas ela foi pra fora. O Pedro Júnior tentou por ali, mas ela foi pra fora, Júnior. Precisava caprichar mais, Chagas, a sua canhota, o Pedro Júnior, e não tira baço, longe da meta do goleiro Fábio. Já se prepara para o tiro de meta, sem nenhuma peça, Chagas. Aí, portanto, já 5 horas. 5 horas, mais 30 minutos. 5:30 em Salitre. É hora de marcar tempo e botar no segundo tempo. Já passamos dos 25 minutos de bola rolando. E no placar, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade de Campanha, realiza e cresce. Caldeirão de Campos Sales tem um gol aos 14 minutos de Suquita. Caldeirão Grande do Piauí, 0. Campeonato Paulista, estamos agora com 18 minutos do segundo tempo até aqui. Santos 1, Corinthians também 1. Foi por lá, olha a equipe de Campos Sales, bateu de esquerda ali o Anderson. Foi no cantinho. Gol! De esquerda, bateu no cantinho direito do goleiro Luiz Bavá, e ele aceitou, Júnior Moreno. Golaço do Anderson Chagas, uma triangulação que começou com o Samuel, teve um tirambaço do Vinícius, ela sobrou, veio certinho pra canhota do Anderson, que bateu no canto direito do goleiro Luiz Bavá. Amplia Caldeirão de Campos Sales, Chagas. Aos 26 minutos, Orlando Duarte, sobrou na canhota lá do o Anderson. Ele bateu meio desengonçado, mas a bola entrou, hein, Orlando? Verdade, o que vale é a bola no fundo do barbante, ele foi feliz. Bateu, apesar de que você disse muito bem. Luiz Vavá aceitou, houve um corococó danado aqui agora, uma falha do goleiro do Caldeirão Grande, e consequentemente o Anderson dá uma certa tranquilidade ao marcar esse segundo gol. Tá aí, portanto, 2 para a equipe do Caldeirão de Campos Salles, 0 para a equipe do Caldeirão Grande do Piauí, e houve uma falta agora por ali, Júnior Moreno, e tá sentindo, hein? Tem jogador, Chagas, do Caldeirão Grande caído, né? Estamos tentando identificar, mas o ato tá ali, já muito próximo, e para ver se consegue, se vai precisar da marca, viu, Chagas? Tá certo, então, já tá chamando ali a marca. É aquela chamada cama de gato, né, Júnior Moreno? É, Chagas, acaba doendo aí as costelas, né, Chagas? Né? É verdade. Não é gostoso, viu, Chagas? Tá certo, então. Tá aí, portanto. Tô percebendo que eu, daqui, Pedro Júnior, talvez, viu, Júnior Moreno? Não, Pedro Júnior tá ali, tá em pé. É outro jogador aí do Caldeirão Grande e já tem movimentação no banco, hein, Júnior Moreno? É isso, Chagas. Já tá sendo atendido lá o jogador. É, entrado com aquela alguinha milagrosa, viu, Chagas? Pra ver se dá certo. E agora, olhando ali, já tem uma movimentação no banco de reserva. E possivelmente, se não der para esse atleta, será substituído, Chagas. Aos 28 minutos, bola parada, Orlando. E aí, Duarte? Bola parada é um lance bacana. Agora o Anderson é quem está socorrendo o visitante, né, o seu adversário. Isso mostra que o fair play cabe em qualquer canto. Agora a equipe do Caldeirão melhorou um pouco. Melhorou um pouco porque houve a melhor aproximação dos seus principais valores. Na segunda etapa, não continua sendo um jogo fraco, mas os gols estão surgindo. A equipe de Campos acertou e surpreendeu por dois momentos, através do Suquinho e agora através do Anderson, coisa que o Pedro Júnior já teve uma oportunidade, o Abílio teve uma, o Júnior, camisa 18, teve 3, e não tiveram a felicidade de chegar com condições de fazer gol à frente do Fábio, que fez 2 defesas boas o suficiente para segurar essa vitória parcial até agora. É justamente o jogador Edgar que sofreu a falta, Júnior Moreno, e inclusive está sentado lá, está se levantando agora, provavelmente não tenha mais condições, tá, já está dando sinal lá que realmente não tem condições, vai ser substituído o jogador Edgar da equipe do Caldeirão Grande, que continua no ataque, vem por ali, cabeceia no meio de campo, já recupera a equipe do Caldeirão de Campos Salles, vem ali no bate-rebate, sobrou na disputa, é o Júnior Moraes que tentava pelo lado direito, mas a bola acabou saindo, é lateral, já cobra rapidamente a equipe do Caldeirão Grande do Piauí, vem trabalhando essa bola, tentando descontar, tá perdendo pelo placar de 2-0, colocou agora lá na frente, quem sabe oportunidade, é o Igor que está por ali na tentativa, tem ali um empate com o zagueirão, é justamente o Aleph, mas o árbitro da partida já marcava que a bola saiu, é lateral, já cobra rapidamente por ali, é a equipe do Caldeirão Grande na tentativa, recupera já a zaga. E aí, Júlio Moreno, quem entrou no lugar do Edgar, hein? Ele vai entrar, viu, Chagas? Vai entrar daqui a pouquinho o João Paulo, número 4, no lugar do Edgar, Chagas. Então, João Paulo, qual é a numeração dele? Número 4. Então, número 4, no lugar do Edgar, que saiu ali machucado. Recupera a equipe de Campos Salles, agora vem trabalhando, é o Janiel, que toca na bola por ali, tocou para o Anderson. O Anderson botou o Suquita para correr, está no meio de 2 zagueiros por ali, toca para o goleiro, tem que sair com o pé. Saiu ali, já sai jogando essa bola, trabalhando justamente com o Pedro Júnior na disputa. Vem ali trabalhando, realmente trabalha essa bola para lá, para cá. Dribla já o Anderson e dá um chutão para frente em busca justamente agora do Júnior Moraes. Ali no meio de campo, vem a disputa justamente com o jogador, que é o Igor, lateral esquerdo, é que está com a bola por agora. O jogador Igor foi ao chão e a falta. Falta em cima do Igor, Júnior. Falta do Janiel em cima do Igor e o Caldeirão Grande tem pressa, Chaga. Tem pressa, o Caldeirão Grande. Muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição, né, Orlando Duarte? Verdade, porque às vezes você deixa de construir uma jogada com mais consciência e de forma afobada você perde uma chance que poderia terminar num gol. Tá aí, portanto, olha a equipe de Campos Salles, vem por ali agora na disputa. Quem tá com a bola é justamente o jogador que é o Janiel. Botou o Anderson para correr, ele corre olhando pro chão ali, é perigoso tropeçar, né, Orlando? É verdade, até pelo gramado que é irregular, isso dificulta um pouco. Mas ele entrou e mudou o panorama do jogo, né? É verdade, é verdade. Aliás, corre olhando para o lado, né? Então é perigoso realmente, porque tem muitas ondulações aqui, né? Muitos buracos no estádio O Ribeirão. Orlando Duarte, já está passamos aí dos 30 minutos, 32 minutos, 8 minutinhos para resolver a situação, hein? É verdade, a equipe de Campos Salles, o Caldeirão, tá com a partida na mão, agora não pode vacilar, porque o 2-0 é um placar muito perigoso, o time adversário faz um gol, cresce. Agora o Campos Salles está melhor nesse momento e tem até chance de, inclusive, ampliar. Tá aí, portanto, tem mudança isso, Júnior Moreno? Daqui a pouquinho, Charles, daqui a pouquinho vai entrar em campo Marcelo. Marcelo na equipe do Caldeirão de Campos Salles, é isso? Isso mesmo, daqui a pouquinho vai entrar Marcelo no lugar do Wellington. Tá aí, portanto, daqui a pouquinho vai estar saindo o lateral esquerdo, o Wellington, para a entrada do Marcelo. Daqui a pouquinho na equipe de Campos Salles. Campos Salles vem no ataque agora, já trabalhou, é o Rony quem pega com ela, trabalha, agora tem dois na marcação, tenta girar essa bola, não consegue, e agora já recupera a equipe do Caldeirão, do Piauí, já toca lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando a bola, vem por lá agora o Igor, jogou na frente, tira por ali o jogador, que é o Alex, na jogada, acabou saindo pela linha de fundo. E é tiro de canto, Júnior Moreno. Tiro de canto para a equipe do Caldeirão Grande do Piauí, que daqui a pouquinho vai fazer mais uma mudança, Chaga. Daí tem jogador caído lá na grande área da equipe de Campos Salles, já está se levantando por ali, que é justamente o jogador Wellington, que já está saindo, né, Júnior Moreno? É isso, Chaga, já está saindo. E nesse momento, modificação também no Caldeirão Grande do Piauí, Chaga. Saindo o Júnior, número 18, para a entrada do número 13, Dinei Chagas. Tá aí, portanto, é mais uma mudança na equipe do Caldeirão. Na batida, tira a zaga da equipe de Campos Salles. De qualquer maneira, recupera por ali. É o Zé Neto que tá com ela, vem trabalhando essa bola. Tá com o motor zerado, entrou há pouco tempo. Colocou agora com o Júnior Moraes. Foi por lá, foi para o chão, reclama de uma falta. O árbitro disse que não foi nada, batida, recupera por ali, acabou colocando para fora o Aleph. Não tem nem saber, colocou para fora essa bola, Júnior. Para fora, Chagas, teve um jogador que caiu na área ali, mas o árbitro mandou seguir o lance, Chagas. Já segue na disputa a equipe de Campos Salles por ali, o Anderson que vai para a jogada, tira de qualquer maneira de cabeça o Robson da equipe do Caldeirão Grande. É lateral para a equipe de Campos Salles, que não tem nenhuma pressa. Tá indo por ali o Marcelo, que entrou agora, ninguém quer ir pegar essa bola. Agora foi por lá o Samuel também para bater esse lateral, né, Júnior Moreno? Lateral para Campos Salles, Samuel na cobrança. Tá aí, portanto, Samuca já cobra, é lá pertinho da bandeirinha de córner, vem na disputa por ali, acabou perdendo a bola. Saiu, é lateral para a equipe do Caldeirão Grande do estado do Piauí. Vem tocando o Caldeirão Grande do Piauí agora, trabalhando com o jogador que é o Robson, levanta a cabeça, vai tentar fazer um giro, tem que sair jogando por ali mesmo, já toca com o jogador que é o Igor vem por lá, trabalha essa bola, agora na disputa, ainda trabalhando pelo lado esquerdo, ainda no seu campo de defesa, já perde a jogada por ali, é falta em cima do Janiel Júnior. Falta ali, próxima linha divisória, Janiel caído, já se levantando, sem muita pressa, o Anderson pede calma, a equipe tá ganhando, né, Chaga? aos 37 minutos, 3 minutinhos apenas pelo tempo regulamentar. Tomara que o árbitro não dê nenhum acréscimo, viu, Orlando Duarte? Ficaria de bom tamanho também, mas com certeza, por obrigação, vai ter que aumentar pelo menos uns 3. Tá aí, portanto, foi por lá, bateu o goleirão, segurou firme, o Luiz Lavá, sai jogando forte, bateu lá, em busca, foi por lá, olha o João, foi por lá, tocou errado, foi na batida! Na batida do Cristiano, mas foi fraquinha, em cima do goleiro, estava bem colocado o Júnior Moreno. Muito bem colocado o goleiro Fábio, né, numa triangulação ali, do jogador Cristiano, que acabou dando de chapa ali, Chagas, e acabou fazendo a grande defesa o goleiro Fábio. Agora, bola parada, falta para Caldeirão Grande. Foi falta do Anderson em cima justamente do jogador da equipe do Caldeirão Grande. 4 minutos, Orlando, é de bom tamanho? Bom tamanho, sim, até porque o jogo acontecerá algumas modificações, substituições, paralisações, tá, fica de bom tamanho. Tá aí, portanto, vamos, portanto, aos 44 minutos, olha a equipe do Caldeirão Grande chegando mais uma vez ali, já perde ali no meio de campo, vem na disputa, é o Vinícius que correu, sobrou com o Suquita, vai caprichar dali, bateu! O gol tá meio que assustado, Orlando Duarte. Me lembrei de Magrão no gol do Grêmio, me matava. quase era outro frango por ali, hein? Na batida do Suquita, Júnior Moreno. Suquita, Chagas, que nesse segundo tempo se mostrou aí superior, Chagas, muito apagado no primeiro tempo e no segundo tempo tá aí se destacando na partida, Chagas. Olha o escanteio, foi por lá, cobrou no cabeceio agora do Marcelo. Mas ela foi sobre o gol do goleirão Luiz Vavá, Júnior Moreno. É isso, já ligou o contra-ataque, Chagas. Já ligou o contra-ataque, tentando descontar. Pelo placar de 2-0 para a equipe do Caldeirão de Gonçalves, vem trabalhando agora com o jogador que é o Igor. Igor aciona no meio de campo o Cristiano, levanta a cabeça, vem trabalhando com a sua esquerda mais uma vez ali, jogador da equipe do Caldeirão Grande, já observa agora o jogador que é o número 5, é o Abílio, toca essa bola o Abílio agora com o jogador que é o Pedro Júnior, jogou lá na frente, quem sabe o cabeceio, quem sobe por ali, foi a zaga, mas teve uma falta. Faltinha ali, Júnior Moreno, do jogador número 4, o Aleph, em cima do atleta do Caldeirão Grande. No movimento, Chagas. O Aleph acabou, quando foi tirado de cabeça, acabou colocando, acabou atingindo um jogador adversário. Falta para o Caldeirão Grande e daqui a pouquinho tem mudança no Caldeirão de Gonçalves, Chagas. E vai entrar o Marcelo? Marcelo, Chagas, vai entrar no lugar do número 8, Maná, Chagas. Aí, portanto, então, vai ter um bicho no Orlando Duarte. O jogo tá na mão da equipe do Caldeirão, ele entra, é um jogador experiente, de qualidade, vai segurar um pouquinho mais ali do meio. Tá certo, então, chegamos aos 41 minutos, pelo tempo regulamentar. Já se foi, faltando agora 3 minutinhos, já que ele deu 4 minutos, saindo devagarinho, não tem uma pressa, já autorizado, entra, olha lá, na batida agora do jogador, é o Pedro Júnior, defende de soco ali o goleirão da equipe do Caldeirão, foi por lá mais uma vez o jogador que é o Pedro Júnior, acabou ganhando o escanteio, Júnior. Na disputa ali com o Mardônio, acabou o Mardônio colocando a bola pela linha de fundo, mas o escanteio já cobrado, Chagas. Olha na disputa por ali, é o Cristiano, bateu pressado, tira essa bola. O Cristiano mais uma vez tocou agora com o Pedro Júnior. Ele tem a oportunidade de cruzar, vai encarar o seu adversário. Colocou mais na frente ali, praticamente dentro da grande área. Colocou com o Cristiano, fez o Sassarico, invadindo ali a grande área. O jogador, que é justamente o Zé Neto, colocou lá na frente, tira a zaga de qualquer maneira. Sobrou agora com o jogador Pedro Júnior, bateu forte. mas ela saiu, Júnior. É tiro de meta, garoto. Mais uma jogada da equipe do Caldeirão Grande, pressionando a equipe de Campos Salles, mas a bola foi fraquinha para o goleiro Fábio, que já se prepara para o tiro de meta. Já bate forte lá para frente o goleirão da equipe de Campos Salles. Botou o Suquita para correr, ele trabalha bem a sua canhota. Vai encarar o adversário, cruzou lá dentro, ninguém conseguiu. Chegava por lá o Janiel, mas ela acabou saindo. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Já cobra rapidamente, tem pressa agora o goleiro Luiz Avá. Colocou com o João. João na disputa por ali, mas acabou sobrando para o goleirão. Orlando Duarte, o João até que entrou bem na partida, substituindo o Baé no primeiro. Entrou, não deixou cair aquela iniciativa ofensiva. Teve algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, e dificultou para a chegada com mais poderio ofensivo da equipe do Caldeirão Grande do Piauí. É uma equipe boa, de bons valores, mas não rendeu aquilo que se esperava, principalmente na jogada final, na conclusão das jogadas. Está aí, portanto, Júnior Moreno. E agora, a equipe de Caldeirão Grande é obrigada a ganhar da equipe de Campos Salles na próxima rodada da competição, Júnior. É isso mesmo, Charles. Já vai para o segundo jogo, já vai na pressão, né? Sabe que tem que vencer a equipe de Campos Salles para ficar com a segunda vaga, Charles. Porque se classifica dois de cada grupo, né? Já que são grupo de três, eles se classifica dois. E aí, praticamente, está aí carimbado a classificação do Caldeirão de Campos Salles. E agora vamos aguardar o duelo entre Caldeirão do Piauí, Caldeirão Grande, contra a seleção de Campos Salles. Valeu, então, não tem mais tempo. O árbitro da partida encerra o jogo aqui no Ribeirão. 2 para a equipe do Caldeirão de Campos Salles, gol de Suquita aos 14 minutos do segundo tempo. E o Anderson aos 26 minutos, Júnior Moreno. Meu Chagas, vamos aqui falar com o Anderson, né, que entrou no segundo tempo, né, que acabou dando mais oportunidade, mais posse de bola para a equipe do Caldeirão, né? A equipe consegue a vitória e já parte aí para indiretamente já para a classificação, né, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a toda a galera da imprensa aí da Rádio Cidade, aí de Campos Salles, a você. É isso aí. Nós colocamos o time aí para participar do Caldeirão. Primeira vez que participa de um regional. Fui convidado para ajudar os meninos. Até um pouco estranho, né? Longe de alguns atletas que a gente já joga há 5 anos juntos. Mas a gente está dando o nosso melhor, garantindo a nossa classificação. Agora vamos torcer para a seleção de Campos Salles passar também pelo Caldeirão Grande e garantir a sua classificação. É isso aí. Chega, Souza! Tá aí, portanto, Júnior Moreno, e logicamente vai ser um jogão de bola. Esperamos realmente uma mudança, sem sombra de dúvida, entre Caldeirão Grande do Piauí e depois a seleção de Campos Salles. É com você, garoto. E aí, Chagas, vamos falar com o Arthur Stallone, né, que comandou essa partida. Como você analisa, né, as duas equipes, uma do Ceará, outra do Piauí, né, que fizeram realmente essa participação na competição. Como você analisa essa partida das duas equipes, Stallone? Boa tarde. Boa tarde, aí é um prazer estar aí com o pessoal que está aí ao vivo. Pois é, pra gente é satisfatório estar participando aqui do campeonato aqui em Salitre, né? Recebemos o convite aí do secretário e viemos com todo prazer, né? Estar colaborando aí. Em relação ao jogo de hoje, muito bom o jogo, as equipes muito, né, prudentes, respeitam o árbitro, querem jogar, não tem esse, né, aquela velha, que nem diz, aquela velha catimba, né? Pra gente foi bacana o jogo, tranquilo, sossegado. E assim, as equipes contribuindo facilita o trabalho da arbitragem também, viu? Mas é isso, e a gente é grato por estar aqui participando hoje. Chaga Souza, valeu Júnior Moreno, por seu trabalho de reportagem na tarde de hoje. Orlando Duarte, 2 para a equipe do Caldeirão de Campos Salles, Suquita aos 14 minutos e aos 26 minutos o Anderson foi lá e fez também o seu gol, 2-0. Agora a equipe do Caldeirão Grande vai ter que se desdobrar se quiser continuar na competição, Orlando. Exatamente, fica de bom tamanho, vitória muito boa a equipe do Caldeirão lá de Campos Salles. E faz com que, acima de tudo, exista essa perspectiva de uma boa participação dessa equipe na sequência da competição. O time melhorou de figura no segundo tempo, a entrada do Anderson qualificou um pouco mais. Uma prova disso é que ele ampliou o placar que já tinha sido aberto pelo Suquita. A equipe do Caldeirão Grande teve algumas oportunidades no segundo tempo, inclusive mais chances que Campos Salles, mas não tinha aquela categoria de fechar a jogada com um lance que viesse a obrigar o goleiro Fábio a fazer importantes defesas. Ele fez apenas duas defesas e fez com que isso segurasse o impacto da sua meta. Vitória justa, arbitragem tranquila, Dani Pupo se faz presente e viva o futebol regional. Thiago. Valeu, Orlando Duarte. E, logicamente, a gente percebe que o prefeito é quem realmente acompanha, está dando ali o suporte, né, logicamente, a equipe do Caldeirão Grande, né? É o nome dele? Hein? Felipe. Ah, o Felipe. Que era o prefeito lá de Caldeirão Grande, no estado do Piauí. Valeu, grande abraço a moçada boa do Caldeirão Grande, no estado do Piauí. Júnior Moreno, aquele abraço, garoto. Valeu, Júnior. Chagas, agradecendo a todos que acompanham a nossa jornada esportiva. Durante a semana a gente já divulga, Chagas, qual será o próximo jogo que a gente vai transmitir. Toda a equipe 630, Chagas. Valeu, garoto. Agradecemos a você pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da participação, Orlando Duarte. Valeu, garoto. Um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e a sua participação na equipe 630. Ao nosso queridíssimo flamenguista, o Dão Oliveira, mandando todo o brilho e trazendo as informações importantes. Você que ficou ligado comigo, com a equipe 630, valeu, um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Assim acompanhamos a vitória do Caldeirão Campos Salles 2-0 para cima de Caldeirão Grande. O Caldeirão Campos Salles já está classificado para a próxima fase. O Caldeirão Grande ainda joga contra a seleção de Campos Salles para ver quem fica aí com a última vaga do grupo. 17:56, com um gol do Suquita e um gol do Anderson, né? O nosso secretário Anderson, ele que tá aí ajudando o time do Caldeirão, e o Caldeirão conseguiu essa vitória pra cima de Caldeirão Grande no Piauí. O detalhe, você acompanha amanhã, 11:30 no Esporte na Cidade, Campeonato Paulista. Estamos agora com 43:40, tem uma penalidade para a equipe do Santos, pode aí sair o gol de empate da equipe santista. Lembrando que está vindo aí nos próximos dias a ZYE 420, FM 103,5 MHz, canal 278. É a nova Rádio Cidade de Campos Salles. Está aí preparado o jogador do Santos. A árbitra já autorizou o Cássio lá no centro do gol. Pode ser aí o gol de empate da equipe santista, que está jogando em casa, né? Que o espírito de Pelé possa ajudar aí o cobrador. Partiu, goleiro de um lado, bola para outro. Tudo igual na Vila, 2-2, 17:57. A gente volta amanhã no Esporte na Cidade. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Salles, no Ceará. ZYH 636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. diga só. Se desse pra voltar.